Et à pour le sang. Decola ao 36, controle 19:35, bom voo. 4-1, copiado. Direita Índia, até o ponto de espera da 1-0. Lá com a torre, 10895, a gente diz 14, um ótimo voo. Salvador, o PA 3859, no ponto de espera. Decom. 359, alinhagem decolar, 1-0-9, 10-9, carteira de lavagem 3-8-0-9. Tente autorizada a alinhagem decolar, 1-0-9, 3-8-0-9. Decola 1-0, direita, som confirmado, conforme notar, cabeceira local de primeiros 300 diretamente, da pista 1-0. Apoio ecológico à direita, no trecho da subida Arbor Elefa, 5565, código transponder, controle opera 119.3. Thank you. Okay, first three is 80 meters of the runway of the school. It's clear to take off, and we want to see. And the one to the degrees on the left. Clear to stop on the way to 10, American 2-2. American 238, 1S39, is Commodore 119, it's not 35, and that's it. 11935, American 238, good morning. for you? Ocean Air 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4 1 1 1 1 3, espaço Índia até o ponto de espera do 1-0. No ponto de espera com a torre 1-0-8-9-5. Um ajuste em 1014. Confirme só o seu B, o alternado e autonomia. Espaço Índia, 1014, ponto de espera com a torre 1-8-9-5. Está com 1-2-4 a bordo, 3-40, melhor. Copiado, só de voo. Companhia causa no táxi, após o mesmo talento tá e chamo para o táxi 604. Salvador, bom dia, tá 3663, ponto de espera da 1-0, tá pronto. 3663, bom dia, alinhado e decolar, 1-2 graus, 12 nós, carteirinha locada em 3-0 metros. Decola, pista 10, 5, 2, deslocamento, pista 10. Azul 27 não passa, Sim. Azul 27 não passa. Azul 27 não passa, Copia. Copia, hoje. Guarulhos 340, rota conforme, tudo lutando. 10, conforme plano, decola no zero, primeira curva direita, descida a subida Léo Leda, Ramsey São Rodman. 5570, transponder, controle 6936. Guarulhos, autorizado 340, decola 10, curva direita, da Léo Leda Monte, vai atrás do 10, volta do plano, acima 5570, 1935, controle, está na ponte 2, poxa, né, é o 9. Negativo, só complementar a autorização, está você aí locado com 1380 metros. Ah, sim, então, chegou o valor pronto, posicionado. Para pronto. O azul 2794 na escuta, prossiga. A via já passou externo para a pista 10, você pode visual com ele. Visual, vai reportar a pista da Mineiro Governo, passa o Indiana Federal. Afirmo. Autorizado Barreiro, número 60, roda conforme plano, decolando na pista 10, cabeceira deslocada, primeiro 380 metros. Após decolagem, com rasqueira, descida subida Momo, WhatsApp, 5560, quais são? 5566, transponder, controle, 6935. Autorizado, número 60, Barreira, saída Momo, WhatsApp, decolando na 10, toda a esquerda. 566 no transponder, tem canal 35, azul 27, ou não passa? Já falou pronto, para o posicionado, para 3. Eu coloco no pátio 3, chamo quando pronto, posicionado. Vai chamar, já, vai já. Direita Índia, essa ponte de da 10, lá com a torre 118-95, 1014, com voo. Direita Índia, ponte 118-95, Fazer pouso, pista 17, 5-0, bom dia, bem-vindo. Táxi lento na via Alfa, minha torta da Juliette. Portão previsto inicialmente ao 02, porém tem um trabalho companheiro mesmo. Tem como a gente mudar pro 3? A situação é com a infraero e a companhia, né? A gente só repassa os portões, posso até checar com a infraero. Mas a princípio o que eu tenho no meu sistema ainda é o portão 2. Posso checar aí se tem disponibilidade pro 3. Bom, vamos falar com a empresa, que bem. Portão 3, pode prosseguir, Alfa Juliette 3. É, portão 3. Salvador, bom dia, 3304, ponto 0 da 10, pronto. 3304, alinhar e decolar, cabeceira de local em 380 metros, vento número 0 graus, 2 chamados. Autorizado, alinhar e decolar. 3320 metros, 3304. Hotel Juliette Serra, prossiga. Já passamos 5 azul, 7 10, 7 10, 7 10, 7 10, 7 10, 7 10, 7 10, 7 10, 7 10, 7 10, 7 10, 7 10, 7 10, 7 10, 7 10, 7 10, 7 10, 7 10, 7 10, 7 10, 7 10, 7 10, 7 10, 7 10, 7 10, 7 10, 7 10, 7 10, 7 10, 7 10, 7 10, 7 10, 7 10, 7 10, 7 10, 7 10, 7 10, 7 10, 7 10, 7 10, 7 10, 7 10, 7 10, 7 10, 7 10, 7 10, 7 10, 7 10, 7 10, 7 10, 7 10, 7 10, 7 10, 7 10, 7 10, 7 10, 7 10, 7 10, 7 10, 7 10, 7 10, 7 10, 7 10, 7 10, 7 10, 7 10, 7 10, autorizado, dá presente cruzamento da final da 10. Reporte base baixado travado para o nosso 7, o Hotel Juliette. A presente está autorizado cruzamento do final da 1-0, depois da Arena, vamos para o curso de pela Liga para o nosso 7, Hotel Juliette. espaço para posicionamento. 3 horas, sentar, 2 horas, 6. Autorização para 2 horas, 6. O voo 1643. Linha 48, fogo autorizado. 1209, 10-9, 4-3, deslocado em 3, vermelho. Teve fogo, deslocado. O voo 1643, pistona 0. Vem para tu? Bom, 621, bom dia. 621, continua a aproximação, agora autorização de frente. Aguardando autorização, bom 621. Oi, Salvador, bom dia, azul 2794, ponto 0, próximo. Mantenha o ponto 0. Direita no 211. Direita no 211, agora no 642. Salve, bom dia, gol no 642. 642, bem-vindo, táxi de Alfa. Bom dia, táxi de Alfa, minha costa da Juliette. Alfa, com a trânsito da Juliette, no 642. Thank you. 3, número 1, VOD 163, 4 horas e meia, da Zofia, altera, cadê o pronto, tá? Ok, alterado Galeão, só o que eu dei, eu tô nomeando novamente? 163. 163, direita Índia até o ponto de entrada 10, só 14, 10895, ajuste 1014, 163, onde? Autonomia? Desculpa, o meu desse é 169, ok? 169, autonomia de 4 horas e 30. Copiado, 1311, vou. Boa. Direita, 1201, 621. Salvador, pode ir o 621, livrando. 621, bem-vindo, taxi Alfa e minha resposta na Juliette. Alfa vai reportar na Juliette, eu vou 621. Aí, 642. 648, Juliette, posta 01, pule. Juliette para 01, 642. Nave da pista 1-0, visual. bom dia, o Azul 9134. Ponte da Juliette, autorização para Aracaju. 26, achei que o trem foi autorizado. Pista 10, captura de lotar em 380 metros, 1 a 60 na colégio. Gente, tem um pouso autorizado ao 073296. 63111, decola aos 10, controle 119, decimal 35. Boa viagem. 935, boa, chamei 631. Aracaju, 2110, rota Golfo 77, decola 10, primeira curva à esquerda, cabeceira deslocada, primeiros 380 metros. Após decolagem, a curva pela esquerda, no perfil da subida Pucajamo, e após direto Aracaju. 50063 Ponder, controle 69.35. 96 aos 12, direito na 211. 211. Direto para a Cajú, 50, 0, 5, 19, 30. É a Pucajama, Pucajama, Aracaju. Pucajama, Aracaju. 3, 5, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, Bem-vindo, 396, táxi de Alfa, Juliette, portão 5. Alfa, Juliette, 5, 3, 2, 4. 219, gol 1094. 3211. Salvador, muito bom dia, 1094, livrou na Alfa. 094 aqui, Alfa, e a porta da Juliette. Tá, a porta da Juliette. Centena com 10. Prosseguindo na Alfa, após Juliette, portão 8. Alfa, Juliette, portão 8, 0-9-4. 5, decolou zona 7, controle 1, 19, 10, 9, 3, 5, 0, 6. 3 4 0 Marcelo, da Juliette. Copa, subida inicial é a Puca. Subida a Puca, guardando 4 a 0. Anybody see Lenny clear? Stand by 2591.